pequeno vem, tá tentando encontrar outro jeito. Hoje o básico tá caro, tem que mudar os seus hábitos, é claro. Quem compra supérfluo é mágico, eu tenho paro. Manter as contas em dia é meio raro, eu reparo. Mais uma conta quando achava que tava tudo pago. Ele é um mato, sempre tem três contos por aí largado. E quando o filho precisa, tá na hora de ser encontrado. Se lhe pergunto do futuro, sempre que responde é pago. Meu filho nunca se sabe o que nos foi guardado. Eu tô fadado a trabalhar até os 65. E se eu falo que estado trabalha contra, eu não minto. Mas se eu paro, não ligam pro que eu faço ou pro que eu sinto. No caso, leilou minha casa e os vizinhos ficam rindo. Vai aprendendo, eu luto há 40 anos e tô perdendo. Só porque eu sobrevivo, não quer dizer que eu tô vivendo. Não entendo, trabalho só pra ficar me mantendo. E ainda não comprei metade daquilo que eu tava querendo. Eu só tento, como passa rápido o meu tempo. E quando eu era jovem ele parecia passar tão lento. Foi um momento que ficou pra trás junto com o vento. Eu lamento, ficou guardado no pensamento. Esse planeta é um planeta estranho. Esse planeta é um planeta de enganos. Esse planeta é um planeta de lucros. Esse planeta onde o homem quer ter tudo. Esse planeta é um planeta estranho. Esse planeta é um planeta de enganos. Esse planeta é um planeta escuro. Esse planeta é um planeta de Deus. É tudo armado, preparado, encenado igual teatro. Pra passar em KY e te comerem de quatro. Trabalhando igual um puto, chegando tarde, exausto. Fim de semana sem grana, liga a TV e vê Fausto. Ninguém gosta mais ver, ou então mudar de canal. Enganado pelo Gugu, mas que domingo legal. Não sobra nada, cinema é caro, seu filho paga meia. Mas tem um furo na meia, cheia, a coisa tá feia. Tudo se junta igual teia, livro é caro e ninguém lê. Último jornal lido, São Paulo, ainda tinha o tele. Sorte que o álcool é liberado e a gente pode beber. Pega o gato, tira a carne e tá tudo beleza. Eles investem diversão pra gente não perceber. Mas não dá, com a fila no banco, dia de tu receber. Se estancar, na luta eu sei como é que eu vou proceder. Eu vou tá, no meio do povo a gente não vai ceder. Porque tá, injusta a situação e a nação aguarda. Melhora, mas ainda tem que dar propina pro guarda. O mundo é conservador, se dizendo de vanguarda. Proíbe maconha, mas não proíbe abuso com farda. Quer dizer que não pode atacar Israel, mas pro Timor-Leste eles logo arrumam um papel. A resposta veio com a primeira torre de Babel. Eu vi ao vivo com café e rosquinhas Mabel. Esse planeta é um planeta estranho. Esse planeta é um planeta de enganos. Esse planeta é um planeta de lucros. Esse planeta onde o homem quer ter tudo. Esse planeta é um planeta estranho. Esse planeta é um planeta de enganos. Esse planeta é um planeta escuro. Esse planeta é um planeta de Deus. Trabalha de fazer. Trabalha no mercado é uma mentira. Há 11 grandes grupos que comandam o jogo do mercado no Brasil, através dos bancos deles. Trabalhadores do Brasil. Trabalhadores do Brasil. Nós somos a 10ª economia capitalista do planeta. A grande quantidade de dólares comprados por parte de dois bancos pressionou a moeda americana.